I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to... Olá, Olivia. Olá, internet. Eu sou o André e você está escutando Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. No episódio de hoje, eu vou me arriscar a falar do podcast mais amado do Brasil. Vou falar do Nerdcast. Tá bom. Beleza, isso foi meio clickbait, foi mal. Porque se você sabe ler, você viu que na verdade eu vou analisar o Nerdcast RPG. Então, não é que eu vou falar de todo o conteúdo que o Jovem Nerd produz. Até porque os caras são um verdadeiro império da comunicação. E tem mais de 15 anos de história aqui na internet, então não dá pra condensar tudo isso num único episódio. Por isso, eu resolvi focar no conteúdo que eu considero o ápice da sua produção, o Nerdcast RPG. Tá animada? Não, God, please, não! Como sempre, a música que você tá ouvindo é Easy to Lay for Me, do Beowulf. Os links tá sempre na descrição, se você quiser ouvir, é um artista incrível. E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Olivia, você sabe que o objetivo desse podcast é trazer um pouco das coisas mais legais e interessantes que eu encontro na internet e tentar explicar um pouquinho delas pra você. Então eu tenho certeza que vai ter gente pensando, cara, mas você vai explicar de um conteúdo que é tão famoso? Bom, é que a Olivia não curte muito o Nerdcast e eu vou tentar te explicar por que que o Nerdcast RPG importa, o que que torna ele tão incrível e por que que você precisa dar mais uma chance para eles. Além disso, para a gente desenvolver a nossa cultura digital, a gente precisa falar sobre o Nerdcast RPG. Não só porque esse conteúdo é uma obra-prima narrativa que só é possível na internet, mas também porque o Nerdcast teve, e na verdade ainda tem, um impacto muito grande na maneira como entendemos e consumimos conteúdo na internet. Mas, antes da gente começar a falar do Nerdcast RPG, eu preciso explicar rapidamente pra você o que que é RPG. É, tá bom. Bom, simplificando, o RPG, que significa Role Playing Game, é um jogo, tipo xadrez, onde as pessoas se reúnem pra assumirem o papel de algum personagem numa narrativa e participar dessa história de maneira coletiva. E existem várias maneiras de jogar, vários sistemas e regras predeterminadas. Mas eu acho que o lance que torna o RPG tão legal é que ele tem essa liberdade para você jogar de várias maneiras diferentes. Então, para jogar, na verdade uma galera se reúne, senta numa mesa, cada um imagina um personagem para si mesmo, cria lá seus atributos, seu background e tal, e espera que um mestre conduza essa aventura para eles. E o mestre é o cara que é responsável por apresentar essa trama, apresentar os objetivos, os desafios, o cenário e todas essas questões. Na verdade, é uma grande mistura do teatro com um jogo de estratégia, com um videogame, sabe? O maior poder de convencimento para alguém entrar no mundo de RPG é você chamar a pessoa para participar de uma boa aventura. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque no final das contas, eu não vou analisar a maneira como o pessoal do Nerdcast jogou RPG, mas sim o produto cultural que surgiu a partir desse jogo e por que que ele é tão relevante. Então vamos logo ao que importa, simbora, bora. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Olivia, eu não acredito que eu vou ter que explicar pra você o que é o Nerdcast RPG, mas eu sei que você não conhece muito bem, então eu sei que eu preciso te explicar. O Nerdcast RPG são programas especiais dentro do podcast do Jovem Nerd, que é considerado por muitos o conteúdo mais incrível que eles produzem. E eles funcionam da seguinte maneira. O Azaghal e o Jovem Nerd, que são os hosts do programa, convidam seus amigos e participantes de longa data para uma partida de RPG. E atualmente, eles já finalizaram duas trilogias de episódios temáticos de RPG e estão no fim da terceira. A primeira vez que eles produziram esse conteúdo, a história se passava em um universo medieval fantástico, bem comum à nossa imaginação, com magos, orcs, dragões e trolls, que ficaram conhecidos como os Contos de Gunnar. E o sucesso de audiência foi tanto que eles perceberam que eles tinham oportunidades para continuar contando essa história e conseguiram lançar 3 livros de histórias épicas dentro desse universo de Gunnar, que é onde eles jogaram esse RPG. A segunda trilogia já se passou num mundo completamente diferente, um mundo cyberpunk futurista. Essa trilogia também fez muito sucesso e também rendeu um livro para eles que é chamado Ozob, Protocolo Molotov, baseado no personagem que o Azaghal encarnou para a trama. Aqui é Ozob, replicante, albino, uma granada no lugar do nariz. Pronto! Tantos anos falando dessa merda. E mais recentemente, temos a trilogia Call of Cthulhu, um RPG de terror baseado na atmosfera horripilante das obras de Lovecraft. E nesse RPG, os participantes são o Carlos, o Rex, Tucano, o Sr. K, o Azaghal e o Jovem Nerd. Todos eles já participaram de vários programas e são realmente amigos de longa data. E depois eu vou te contar por que essa informação é importante. E esqueci de citar, mas também tem o escritor Leonel Caldela, que é o mestre dessa história e que conta essa trama pra gente. Eu sou o Leonel Caldela e no final os vivos terão inveja dos mortos. Caralho. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu. Mas, resumidamente, a história se passa após a Primeira Grande Guerra e os personagens são todos veteranos da guerra que, após lutar nas fronteiras, desenvolveram vários traumas pessoais, mas que também desenvolveram uma camaradagem muito forte. Ah, e tem um Azaghal. Vocês são algumas das pessoas que foram transformadas permanentemente pela Grande Guerra. Quer dizer, todos vocês, exceto o personagem do Azaghal, que é o diferentão. O contexto da trama é a seguinte. O personagem do Jovem Nerd recebe uma carta de um manicômio dizendo que seu parente meio distante estava prestes a morrer e estava meio possuído. E nessa carta, o médico pedia para que ele fosse urgentemente para lá, porque ele era o único parente conhecido na ficha do cara. Então ele reuniu seus amigos para ir lá tentar resgatar esse parente dele. E um dos amigos acha que é importante chamar um padre especializado em exorcismo que talvez possa ajudar eles, que é o Azaghal. A partir de então, a história se desenrola em um dinâmico e surpreendente RPG que conta com demônios, livros amaldiçoados, assassinatos, mulheres sapo, nazistas, irlandeses bêbados, aviões destruídos e muita coisa louca. Então, logo que você acaba esse episódio, põe na sua lista pra ouvir, porque vale muito a pena. Mas se você ainda não tá convencida, deixa eu te explicar por que você precisa ouvir eles. Tom Azaghal, tu sente alguma coisa estranha aqui, com certeza. Estranho, mesmo pra ti, é estranho. Vou passar perto do Thomas. Não sei se seu parente tem um demônio, mas o demônio está aqui. Eu posso sentir. Tá nervoso, né? Deu uma pigarreada de nervoso. E fica dando corda no relógio. Esse lugar, ele é diferente demais, assim, dos outros lugares onde tu já teve, das igrejas onde tu fez o exorcismo. Esse é um lugar que tem alguma energia ruim. Então por que eu acho que essa obra é tão importante e é digna de ser a primeira análise aqui do meu podcast? Bem, por diversas razões. E a primeira delas é que essa trilogia representa um verdadeiro ápice de conteúdo para podcasts aqui no Brasil. Quer dizer, segundo o Jovem Nerd, mais de 300 horas foram dedicadas a esses episódios. Ele pode estar exagerando, mas a sonoplastia é algo realmente incrível, digno de se comparar com os podcasts mais importantes do mundo, como o Serial, por exemplo. E esse cuidado extremo que eles tiveram com a sonoplastia faz com que quem está ouvindo no fone de ouvido seja completamente absorvido pela história. Eu, quando estava ouvindo, indo para o trampo, eu não me sentia num vagão apertado e quente. Eu me sentia como se eu estivesse numa sala escura e cheia de mofo, com água até o joelho, falando com a dona sapo. Ou como se eu estivesse em um carro em alta velocidade no meio de uma tempestade fugindo de um manicômio. Mas o que eu acho mais incrível é que, além dessa sonorização óbvia, do tipo quando ele faz... Um minuto, aí eu saio correndo assim na porta, boto o chapéu, tomo chuva, corro até o carro, abro o porta-malas, volto, trago a maleta de couro, fecho a porta, boto a maleta no chão, abro, tiro uma câmera fotográfica e dou na mão do Carlos. Vira as costas e sigo enfermeiro. Ou das interpretações dos demônios, que tem toda uma alteração de voz para parecer mais realista, eles têm um apego aos detalhes que faz realmente você pensar que de alguma maneira aqueles personagens existem e aquilo tá realmente acontecendo. Um exemplo bem básico, mas que fez total diferença pra mim, foi bem no começo do primeiro episódio ainda. Eles estão lá no manicômio, atrás do parente dele, e uma das enfermeiras fala pro jovem nerd pra que ele pegue o seu cachorrinho, que é o Billy, no colo porque os pacientes podem atacá-lo. Aí, mano, passa uns 10 minutos, o jovem nerd tá conversando com o médico do lugar sobre outra parada, e você escuta um latidinho, assim, bem no fundo, bem descompromissado, que não tem nenhum peso na trama, assim, não faz nenhuma diferença. Mas, pra mim, fez diferença porque eu pensei, caralho, mano, o doguinho tá no colo do jovem nerd ainda. Isso é muito foda, entendeu? Por alguma razão... Billy, saia da perna do João Azaghal, Billy. Desculpa, doutor, pode continuar. Então, quando o assunto é qualidade técnica e esmero, especialmente nessa última trilogia, os conteúdos estão entre os mais bem produzidos que eu conheço, assim, quando a gente tá falando de qualquer tipo de podcast ou qualquer tipo de programa de rádio, sabe? Uma outra questão que é muito importante, mas tem mais a ver com o formato do que com a técnica, é que o RPG tem algumas especificidades que tornam a trama muito imprevisível, quando a gente compara, sei lá, com produções mais conhecidas como a de novela, por exemplo. Porque os acontecimentos dependem da aleatoriedade dos dados. Se você for mal, realmente coisas ruins podem acontecer. Ou se você for muito bem, você pode se safar. Mas você sente que existe essa tensão muito grande, porque você não sabe o que vai acontecer, não sabe que dado que os caras vão tirar. Vou te dar um exemplo bem básico, assim. No episódio 3, o Azaghal é brutalmente atacado e eles têm uma chance de revidar esse ataque. Mas o jovem nerd joga os dados tão mal, mas tão mal, que o Azaghal leva um couro. Todo o seu personagem muda a partir de então, depois dessa experiência. Mas não é só paia, não é tipo... Ah, ele se machucou muito. Realmente, os personagens podem morrer. Isso é muito legal. Pra evitar spoilers, eu não vou falar o nome do personagem. Mas um dos participantes que eu achei que eram mais vitais pra história, jogou tão mal e várias vezes, que ele acabou consumido pela insanidade de Cthulhu. Vocês vão morrer! Claro, como muitos fãs me apontaram quando eu tava conversando sobre isso, às vezes o pessoal do Jovem Nerd acaba dobrando algumas regrinhas do jogo em prol da narrativa. O que faz com que muita gente considere esses episódios mais próximos de um audiodrama do que um RPG de verdade. Mas olha, quem olha de fora, que não tá acostumado com RPG, como eu, por exemplo, não percebe essa diferença. E eu acho que faz total sentido com o tipo de conteúdo que o Jovem Nerd produz. Então você pode encontrar durante a partida algumas roubadinhas no dados, mas é mais para que algumas consequências não sejam tão graves, tão no começo, ou ninguém morra precocemente, e os personagens possam ser melhor aproveitados. Só por isso mesmo. Mas mesmo assim, ver o mestre jogando os caras contra a parede e eles tentando jogar os dados e só se ferrando, é uma experiência muito emocionante e muito tensa. E acho que pelo fato de ter esse fator a mais, que é o dado, torna isso ainda mais emocionante, pelo menos pra mim. Mostra um tiro nele. Tu pode tentar atirar, mas tu vai ter uma penalidade, tá completamente no escuro, e tu sabe que se tu errar, tu pode matar o teu cachorro com muita facilidade. Meu Deus, o que eu faço? O cara vai matar o cachorro de qualquer jeito, você sabe, né? Ai, eu vou jogar o dado pro seu olhar, Peraí, é iniciativa. Iniciativa, também tá aí. Ah, não! Agora, falando sobre personagens, eu vou ter que entrar em um desacordo com o que muitos fãs me disseram quando eu fiz essa pergunta lá no Reddit de RPG. Eu realmente acho que a dedicação dos participantes é muito legal, principalmente pelo fato de eles não serem atores profissionais. Porque existe um canal no YouTube dos Estados Unidos chamado Critical Role, que é muito conhecido nesse meio e é uma das maiores referências de RPG online do mundo. E lá todos os participantes são atores e dubladores norte-americanos. Então a capacidade que eles têm de entrar nesses personagens é absurda. E aí quando você faz essa comparação, é óbvio que o pessoal do Nerdcast, que não, ninguém é ator lá, não vai ser tão bom quanto, né? Mas assim, durante os 3 episódios que foram lançados do Call of Cthulhu, a atuação dos personagens foi bem satisfatória pra mim. Especialmente a dedicação e os berros do Jovem Nerd, que, sei lá, por alguma razão sempre me emocionam, sempre parece real. Aí eu fecho a mão em cima do relógio e dou um passo pra trás. Não foi isso que você me falou, Benjamin. Eu boto a mão no dial, aumento a potência da bateria de novo. Não foi isso que você me falou, Benjamin! Ah, e eu acho que o Azaghal também merece uma menção honrosa, porque ele é meio maluco. E deve ser muito difícil desenhar uma aventura pra ele. É que ele tá sempre testando o mestre, fazendo coisas meio aleatórias e que um personagem na real não faria. E ele também fica constantemente saindo do personagem pra apontar algumas coisas engraçadas, fazer algum comentário sarcástico, zoar alguém. Mas ao mesmo tempo, ele encarna o personagem super bem e até solta uns discursos que são bem bonitos. Falou, eu conheço esse inimigo, eu luto com ele a minha vida inteira, eu boto ele pra correr através do poder de Deus. Você tem que me ouvir, nós não precisamos temer o diabo, porque Deus está do nosso lado. Nós só temos que ir combater, temos que ser veículo, temos que ser a lança do Senhor no coração do maligno. Agora tem... A história do Call of Cthulhu é simplesmente sensacional. O conto tenebroso dos veteranos de guerra enfrentando esses loucos, os monstros, Cthulhu, Nyarlathotep, nazistas, te deixa o tempo todo tenso, enojado e curioso para saber o mais. E a trama ela conta com várias cenas grotescas, narradas aos mínimos detalhes pelo Leonel, alguns mistérios que vão se desvendando aos poucos, e até diversos mini-arcos que vão se conectando. Ou seja, quando você ouve o primeiro episódio, você não entende muito bem por que isso está acontecendo, mas lá no terceiro você vê que existe um porquê daquilo ter acontecido no primeiro episódio. Mas o crédito não é só deles. No RPG, cada um desenvolve sua própria história e a maneira como se relaciona com o mundo. O personagem do Jovem Nerd, por exemplo, é um cara muito rico e extremamente cético. Já o Azaghal é um padre sem muitas posses e que acredita cegamente no Deus cristão. E os dois, durante a história, têm suas crenças completamente abaladas pelo principal vilão, o Deus, demônio, mensageiro Nyarlathotep. E você realmente vê que os personagens vão evoluindo e se relacionando de maneira diferente a partir dessas experiências. E toda a relação entre os personagens também vai evoluindo. Isso que é legal, assim, você vê que a parceria, a maneira como um conversa com o outro vai se desenvolvendo e vai mudando bastante. O que mostra essa evolução de personagem que uma narrativa normal teria. Além disso, tem um equilíbrio muito bem desenhado entre a seriedade e o peso da história, com momentos muito, muito galhofas, assim, que, na minha opinião, são sensacionais. Então, por incrível que pareça, ouvir de 2 a 4 horas do Nerdcast RPG não é cansativo, porque toda essa tensão acumulada da história, dos mistérios e do terror é atenuada pelas brincadeiras, pelos comentários sarcásticos, pelas outras coisas que envolvem os episódios. Então você não sente o tempo passar. Jogue lá dentro o tanque e a gente explode ele. Peraí. Tô chegando. Não, passa, não tem espaço. É uma boa ideia. Não, mas não dá pra passar aqui. Como é que eu vou sair daqui? Eu tô na frente. Okay. Tem 6 metros de altura aqui. Passa, não passa. Se você é magro, cara. Você vai jogar o tanque e vai fazer o quê, seu idiota? Eu vamos atirar no tanque. Que tanque que vocês vão jogar? O tanque do lança-chamas. Que tá nas minhas costas. Sim. E vocês estão tomando a decisão. Fala baixo. Mas finalmente chegamos no ponto principal. Na questão que eu considero central para uma análise mais profunda deste produto cultural. Uma questão que o diferencia até mesmo do Serial, que é a série mais prestigiada da podosfera. E também é o ponto que provavelmente tem mais controvérsia entre fãs de RPG, que é o off-topic. Off-topic, Olivia, é quando você sai do personagem no meio do jogo. Aqui, ó, pra ficar mais fácil, eu vou deixar um exemplo. Um livro grande, muito grosso, assim, seria hoje em dia o equivalente a umas 1.500 páginas. E encadernado em alguma espécie de couro. Quando ele se aproxima de vocês, cara, vocês veem que na capa do livro, aquele couro parece um rosto humano. Tem buracos pros olhos, o que parece ser um nariz, assim, buracos pras narinas, e uma espécie de boca rasgada na capa do livro. E onde tá a boca, tem dentes humanos grudados. Ele se aproxima tremendo, dá um solavanco. Como se ele mesmo se movesse sozinho. Garotada que vê Harry Potter, isso não é Harry Potter, tá? Isso é Evil Dead. Tá? Em todos os episódios, tem vários momentos off-topic. E isso é algo inviável no formato das histórias tradicionais. Mas no Nerdcast isso funciona muito bem. E na minha concepção, deixa a narrativa ainda mais incrível pelo seguinte. Quando você está ouvindo o Nerdcast RPG, você não tá ouvindo uma história, você tá ouvindo, na verdade, duas. A primeira e a mais óbvia é dos personagens do RPG enfrentando lá o Diabo do Cthulhu. Só que a segunda, e não é uma que a gente pensa, mas com certeza a gente experiencia ela, é a história dos participantes jogando RPG. Deixa eu te explicar um pouquinho. O Nerdcast tem mais de 12 anos, então muito das histórias, dos desejos, das características dos participantes já são muito conhecidos pelo público. Todo mundo que acompanha a série conhece bastante da animação constante do Jovem Nerd, da acidez do Azaghal, da relação que o Rex tem com o seu próprio corpo e assim por diante. E quando você põe eles para jogar esse jogo, não dá para desvincular essa ideia que a gente já tem deles. Mas isso é legal, porque você se sente como se estivesse nos bastidores, como se estivesse vindo por trás da cortina do teatro, entendeu? Tipo, quando o Rex chaveca as minas no RPG, a gente reconhece o reflexo da sua própria personalidade de mulherengo. Ou quando o Sr. K fala que tirou um número muito alto e improvável, você praticamente vê o sorriso sacana dele e fica pensando, mano, ele tá roubando certeza absoluta. Olá, aqui, meu dado. Tirei um! E eles não escondem essa cortina. Pelo contrário, eles utilizam essa metalinguagem para zombar das situações absurdas do RPG, dos eventuais problemas narrativos. Ele faz referências nerds que facilitam muito o entendimento das cenas e ficam sempre zombando uns dos outros em algumas situações críticas. E essa é uma linguagem muito diferente e muito específica que só faz sentido dentro desse contexto do Nerdcast. Então, quando a galera compara as campanhas do Nerdcast com o Critical Role, eu vejo que são dois gêneros diferentes. No canal gringo, os respeitos às regras e dificuldades do RPG são seguidos quase que à risca, e os personagens se dedicam muito à atuação, como no teatro tradicional, que preza muito pela imersão absoluta na história. Já no Nerdcast, a narrativa se sobressai ao RPG, então muito das questões técnicas do jogo ela é apagada na edição. Essa linguagem off-topic, que é mais realista e crítica do próprio jogo, transforma isso em outro tipo de gênero. E isso é muito foda. O Falou tá com uma metralhadora sinistra. Dá pra ele matar pelo menos uns 15. Mas então, eles vão responder o fogo e não temos pra onde sair. O elemento surpresa da explosão do tanque seria ideal. Qual que é? É jogar o tanque do lança-chamas e fazer o que com ele? E atirar e depois fuzilar quem sobrar. Vocês estão vendo muito filme de Hollywood. Se vocês acham que isso atirar... Isso é só um RPG. Vai funcionar. Diante desse argumento, tô até tirando aqui o tanque. Mas, Olivia, eu não estaria sendo justo se eu falasse que tudo são mil maravilhas. Porque eu acho que quando a gente discute um produto cultural, é sempre importante buscar possíveis problemas e outros pontos de vista. Porque só achar tudo incrível não é construtivo, não propõe melhorias, não propõe uma análise mais profunda sobre a questão. Então, eu preciso falar de alguns problemas que você pode encontrar ouvindo. E o primeiro de todos, que eu acho que talvez seja o mais importante para você, é a falta da representatividade, né? Não há nenhuma mulher jogando. E, sei lá, não acho que eles sejam obrigados a chamar mulheres para jogar isso. Mas é que talvez para o público feminino, essas aventuras não sejam tão divertidas quanto para mim. Porque, no final das contas, a experiência é meio parecida como estar numa sala cheia de nerds brincando. E eu acho isso da hora. Mas talvez você não curta muito. O segundo problema é o tempo entre os episódios. Eu acho que pelo desejo de eles tentarem fazer o podcast mais incrível possível, eles acabam demorando muito para publicá-los. Então, a média de publicação deles é de praticamente um por ano. Eu sei que eles acham esse conteúdo muito foda, mas talvez pela quantidade de projetos que eles têm em paralelo e têm que gerenciar, este não seja o mais lucrativo e com certeza é um dos mais trabalhosos. Mas é realmente uma pena que eles não tenham desenvolvido um braço focado só nesse segmento. Porque eu acho que eles são muito bons e eu acho que realmente podia dar certo. Mas assim, é muito importante ressaltar que apesar desses problemas, que em sua maioria são mais relacionados ao que eu espero deles como líderes e referência para toda essa geração de produtores de conteúdo como eu, isso não muda em nada o tamanho e a importância dessa obra-prima para a nossa cultura digital. Afinal, estamos falando de um dos projetos culturais mais grandiosos e bem-sucedidos da história do podcast mundial, Olivia. criado por pessoas que tiveram e têm um papel muito importante no rico cenário de podcasts no Brasil. Não é por menos que o Jovem Nerd merece muito mais do que só esse episódio sobre eles. Puxa uma granada e vai tentar fazer um arremesso olímpico dentro do túnel. Velho. Alguém não pode rebater, não? Ah, sim, cara. Tem uma chance. Peteca, Rex. Vai ser bem difícil, cara, mas tem como vocês tentarem. Porra, bem difícil era acertar aqui dentro, caralho. E aí, podem rolar os dados. Caralho, o Leonel vai matar o grupo inteiro agora. Eu tô vendo isso, porque eu tô atrás dele, mas eu tô vendo. Tu tá vendo, cara. 3, 5. Puta que pariu! 9. Não. Estamos mortos, é isso, acaba a venta. A granada gira, gira, num arremesso quase impossível, vindo certeira em direção ao túnel. Ai, meu Deus. Eu falo... Caraca, esse episódio ficou mais longo do que eu esperava. Eu tô com um pouco de medo de publicar, porque eu sei que falar do Jovem Nerd na podosfera é igual falar do Tichi no programa do Neto. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Mas eu acho que valeu a pena. Porque eu acho que é bom que a gente discuta esse tipo de produto cultural tão incrível e não custa nada tentar te incentivar a dar mais uma chance pro Nerdcast. Então, se você quiser trocar ideia comigo sobre Nerdcast RPG, é só me procurar lá no Face, no Twitter, como Podcast Control F, ou me mandar um e-mail, podcastcontrolf@gmail.com. Todos os links ficam sempre lá no finalzinho da descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de resenha. Semana que vem tem mais, eu espero. Tchau, tchau.